Capítulo 26. Ao lado do poço havia um velho muro de pedra em ruínas. Quando regressei do meu trabalho, no dia seguinte à noite, avistei de longe o meu príncipezinho sentado lá em cima, as pernas penduradas, e ouvi o que ele dizia. Então não te lembras? Dizia ele. Não é bem aqui. Uma outra voz respondeu-lhe resolutamente ao que ele explicou. Sim, sim, é hoje o dia, mas não é aqui o local. Continuei a caminhar na direção do muro. Continuava sem ver nem ouvir ninguém, contudo, o príncipezinho teimou de novo. Com certeza verás onde começa o meu rastro na areia. Só tens de esperar por mim. Logo à noite estarei lá. Eu estava a 20 metros do muro e continuava sem ver nada. O príncipezinho retomou após um silêncio. Tens veneno bom? Tens a certeza de que não me farás sofrer por muito tempo? Parei. O coração apertado, mas continuava sem entender. Agora vai-te embora, disse ele. Quero voltar a descer daqui. Então eu próprio encaminhei o meu olhar para a parte de baixo do muro e dei um salto. Lá estava ela, toda esticada na direção do príncipezinho, uma dessas cobras amarelas que nos matam em 30 segundos. Enquanto remexia no bolso à procura do revólver, desatei a correr, mas com o barulho que fiz, a cobra deixou-se deslizar docemente pela areia, como um esguicho de água que sucumbe e sem pressas meteu-se por entre as pedras com um leve ruído metálico. Alcancei o muro mesmo a tempo de receber nos braços o meu rapazinho príncipe, branco como a cal da parede. Que história vem a ser esta? Agora falas com as cobras? Desfiz o nó do seu eterno cachecol dourado. Molhei-lhe as fontes e fui-lhe beber. E depois não me atrevi a perguntar-lhe mais nada. Ele olhou-me com ar sério e envolveu-me o pescoço com os braços. Senti o seu coração bater como o de um passarinho moribundo quando levou um tiro de uma espingarda. Ele disse-me: estou feliz por teres encontrado o que faltava à tua máquina. Vais poder voltar para casa. Como é que sabes? Eu viera precisamente participar que, contra todas as expectativas, tinha tido êxito no meu trabalho. Ele não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: hoje também vou voltar para casa. Então, com alguma melancolia: é bem mais longe, bem mais difícil. Eu sentia que se passava qualquer coisa de estranho. Apertei-o entre os braços como uma criança pequena e, no entanto, parecia que ele deslizava na vertical para um abismo sem eu poder fazer nada para o segurar. Ele tinha um olhar sério, perdido, muito longe. Tenho uma ovelha. E tenho a caixa para a ovelha. E tenho um ensaimo. E sorriu com melancolia. Esperei bastante tempo. Sentia que ele ia aquecendo a pouco e pouco. Tiveste medo, rapazinho? Claro que ele tinha sentido medo. Mas ria com doçura. Terei muito mais medo logo à noite. Mais uma vez senti-me gelar pela sensação de inevitabilidade. E compreendi que não suportava a ideia de nunca mais ouvir aquele riso. Era como uma fonte no deserto. Quero voltar a ouvir-te rir, rapazinho. Mas ele disse-me: esta noite fará um ano. A minha estrela encontrar-se-á exatamente por cima do local onde caí no ano passado. Não será um pesadelo essa história da cobra e de encontro e de estrelas, rapazinho? Mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse-me: o que é importante não se vê. Com certeza, respondi. É o caso da flor. Se gostas de uma flor que se encontra numa estrela, é bom à noite olhar para o céu. Todas as estrelas são floridas. Com certeza. É o caso da água. Aquela que me deste a beber era como uma música por causa da roldana e da corda. Recordas-te? Era boa. Com certeza. Hás de olhar para as estrelas à noite. O meu planeta é muito pequenino para te mostrar onde está a minha estrela. É melhor assim. A minha estrela, para ti, será uma das estrelas. Assim vais gostar de olhar para todas as estrelas. Elas serão todas tuas amigas e depois vou oferecer-te um presente. Riu-se de novo. Ah, rapazinho, rapazinho, como gosto de ouvir esse riso. Precisamente. Será esse o meu presente? Será como a água? O que é que queres dizer com isso? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para aqueles que viajam, as estrelas são guias. Para outros, não são mais do que pequenas luzes. Para outros que são sábios, elas são problemas. Para o meu homem de negócios, elas eram ouro. Mas todas essas estrelas se calavam. Tu terás estrelas como mais ninguém tem. O que queres dizer com isso? Quando olhares para o céu à noite, como eu vou viver numa delas, como vou rir numa delas, para ti será como se todas as estrelas se rissem. Tu terás estrelas que sabem rir. E riu-se de novo. E quando estiveres consolado, consolamo-nos sempre. Ficarás contente por me teres conhecido. Serás sempre o meu amigo, sentirás vontade de te rir comigo. E por vezes hás de abrir a janela, assim, para sentir esse prazer. E os teus amigos ficarão muito admirados por te ver rir a olhar para o céu. Então hás de dizer-lhes, sim, as estrelas fazem-me sempre rir. E eles vão-te pensar que és maluco. Ter-te-ei pregado uma partida mazinha. E riu-se de novo. Será como se te tivesse dado, em vez de estrelas, montes de guizes que sabem rir. E riu-se de novo. Depois retomou o ar sério. Esta noite, sabes, não venhas. Eu não te vou deixar. Terei aspecto de estar mal. Terei um pouco o aspecto de quem está a morrer. É mesmo assim. Não venhas assistir. Não vale a pena. Não te vou deixar. Mas ele estava preocupado. Digo-te isto também por causa da cobra. Ela pode morder-te. As cobras são más. Podem morder só pelo prazer de morder. Não te vou deixar. Mas havia uma coisa que o sossegava. É verdade que elas não têm veneno para a segunda mordedura. Nessa noite, não o vi pôr-se a caminho. Escapulira-se sem fazer ruído. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava determinado com um passo rápido. Disse-me apenas, ah, estás aí. E pegou-me na mão. Mas continuava atormentado. Fizeste mal. Sentirás pena. Eu ficarei com o aspecto de estar morto e não será verdade. Mantive o silêncio. Tu compreendes. É muito longe. Não posso transportar este corpo para lá. É muito pesado. Mantive o silêncio. Mas será como uma casca velha abandonada. Não é triste ver cascas velhas? Mantive o silêncio. Ele ia perdendo a coragem, mas fez ainda um esforço. Será agradável, sabes? Eu também olharei para as estrelas. Todas as estrelas serão podres como uma roldana ferrugenta. Todas as estrelas me darão de beber. Mantive o silêncio. Será tão divertido? Tu terás 500 milhões de guizes e eu terei 500 milhões de fontes. E calou-se também. Porque chorava. É ali. Deixa-me dar um passo sozinho. E sentou-se porque estava com medo. Disse ainda, sabes, a minha flor, sou responsável por ela. E ela é tão frágil e é tão ingênua. Tem 4 espinhos que de nada servem para a proteger do mundo. Eu sentei-me porque já não me podia aguentar de pé. Ele disse, e pronto, é tudo. Hesitou ainda um pouco. Depois ergueu-se. Deu um passo. Eu não conseguia mexer-me. Houve apenas um clarão amarelo perto do seu tornozelo. Manteve-se um instante imóvel. Não gritou. Tombou suavemente como tomba uma árvore. Nem sequer fez barulho por causa da areia.